Fecheiro 148. Stephen Bonnet, disse Jamie, examinando Duff com interesse. Conhece o cavalheiro, então? Sim, conheci o senhor, disse Duff e benzeu-se. Jamie anuiu com a cabeça devagar ao ver o gesto. Compreendo. Você sabe por acaso por onde o Sr. Bonnet anda nos dias de hoje? Bem, quanto a isso. Duff olhou para ele especulativamente, examinando os pormenores da sua roupa e da sua aparência, e obviamente imaginando exatamente quanto valeria a resposta a esta pergunta. Mas o seu companheiro lá embaixo estava a ficar cada vez mais nervoso e gritou com impaciência. Marsali também estava inquieta. Para onde eles podem ter ido, então? Se foram para outro porto? Germain, está quieto. Vais cair lá embaixo. Ela inclinou-se para agarrar o seu rebento, que se pendurava na borda do cais, explorando tranquilamente a parte de baixo, e pô-lo na anca. Bonnet? Jamie ergueu as sobrancelhas, conseguindo parecer ao mesmo tempo encorajador e ameaçador. Eles vão ver a baleia ou não? Gritou o homem no barco, impaciente, para se lançar em empreendimentos mais lucrativos. Duff pareceu confuso sobre a quem deveria responder primeiro. Os seus olhos pequeninos pestanejaram, saltando entre Jamie, Marsali e o seu sócio, cada vez mais barulhento lá embaixo. Dei um passo à frente para quebrar o impasse. Que tumulto é esse a respeito de uma baleia? Obrigado a concentrar-se nesta pergunta direta. Duff pareceu aliviado. Ora, a baleia morta, dona. Uma grande que encalhou na ilha. Pensei que vocês quisessem ir lá para ver. Olhei para o outro lado da água e pela primeira vez percebi que o tráfego de barcos não era completamente aleatório. Enquanto algumas balsas e canoas grandes se dirigiam para a foz de Cape Fear, a maioria das embarcações mais pequenas fazia o mesmo percurso de ida e volta, desaparecendo na névoa distante ou regressando, carregando pequenos grupos de passageiros. Guarda-sóis de linho floresciam como cogumelos nos barcos e havia um salpico aqui e ali no cais, do que, evidentemente, eram pessoas da cidade, paradas ali como nós, a olhar com expectativa para a entrada do porto. Dois chelins por barco, sugeriu Duff obsequiosamente, e dei volta. Roger, Brienne e Marsali pareceram interessados. Jamie pareceu inquieto. Nisso? Perguntou ele, deitando um olhar cético à pireta que balançava suavemente lá embaixo. O sócio de Duff, um indivíduo de raça e língua indeterminadas, pareceu inclinado a ofender-se com esta crítica implícita à sua embarcação. Mas Duff tentou tranquilizar-nos. O mar está absolutamente calmo hoje, senhor. Absolutamente calmo. É como estar sentado num banco de taberna. Agradável, certo? Perfeitamente adequado para uma conversa. Pestanejou inocentemente afável. Jamie respirou fundo e eu vi-o a olhar novamente para a pireta. Jamie detestava barcos. Por outro lado, ele faria coisas muito mais desesperadas do que entrar num barco na sua perseguição a Stephen Bonnet. A única pergunta era se o Sr. Duff realmente tinha alguma informação sobre o paradeiro dele ou se estava apenas a persuadir possíveis passageiros. Jamie engoliu com força e endireitou os ombros, preparando-se para a travessia. Sem esperar mais, Duff reforçou a sua posição, virando-se astuciosamente para Marsali. Há um farol na ilha, senhora. Pode ver a grande distância pelo mar adentro lá de cima. Consegue-se ver se há algum navio ao largo? Marsali enfiou a mão no bolso imediatamente, tateando à procura dos cordões. Observei Germain solicitamente a enfiar um mexilhão morto por cima do ombro dela, dentro da boca ansiosamente aberta de Jamie, como um passarinho a alimentar os filhotes com uma suculenta minhoca. E habilmente intervim, agarrando Jamie nos meus braços. Não, querido, disse eu atirando mexilhão à água, não queres aquela coisa horrível? Em vez disso, não preferes antes ver uma enorme baleia morta? Jamie suspirou, resignado, e enfiou a mão na sua bolsa. É melhor chamares outro barco, para não nos afogarmos todos ao mesmo tempo. Estava extremamente agradável na água, com o sol coberto por uma camada de névoa e uma brisa fresca que me fez tirar o chapéu pelo prazer de sentir o vento no cabelo. Embora o mar não estivesse completamente calmo, o leve subir e descer das ondas era agradavelmente calmante para aqueles que não enjoavam. Olhei para as costas de Jamie, mas a sua cabeça estava baixa, os ombros movendo-se num ritmo forte e harmonioso enquanto remava. Resignado ao inevitável, ele assumira o controle da situação, chamando outro barco e colocando Bree, Marsali e os miúdos a bordo. Em seguida, tirou o seu broche e anunciou que ele e Roger remariam a pireta, de modo que Duff pudesse ficar à vontade e assim aumentar as suas hipóteses de dar informações interessantes relativas a Stephen Bonnet. Menos probabilidade de eu vomitar se estiver ocupado com alguma coisa, disse-me no murmúrio, despindo do casaco e o manto. Roger deu uma pequena risada de humor, mas assentiu afavelmente e tirou o casaco e a camisa. Com Duff e Peter instalados numa das pontas da embarcação, em estado de completa hilaridade sobre a reviravolta de serem pagos para serem transportados no seu próprio barco, fui mandada para a outra ponta do barco, de frente para eles. Só para ficares de olho nas coisas, Sassenach. Por baixo de roupas empilhadas, Jamie colocou a minha mão à volta da coronha da sua pistola e apertou-a ao de leve. Ajudou-me a descer para dentro do barco. Depois ele também desceu, cuidadosamente, ficando apenas ligeiramente pálido quando a embarcação oscilou sob o seu peso. Estava, de facto, um dia calmo, felizmente. Uma névoa rarefeita pairava por cima da água, obscurecendo a forma indistinta da ilha de Smith ao longe. Gaivotas pequenas, brancas, com as pontas das asas pretas e andorinhas, voavam em círculo no céu, e uma gaivota grande e pesada parecia pendurar-se imóvel no ar perto de nós, deixando-se levar ao vento à medida que nós remávamos devagar para a desembocadura do porto. Sentado mesmo à minha frente, Roger remava com facilidade, os ombros largos e nus, fletindo-se ritmicamente, obviamente habituado ao exercício. Jamie, no banco em frente a Roger, manejava os remos com bastante graciosidade, no entanto com um pouco menos de segurança. Ele não era nenhum marinheiro e jamais seria. Mesmo assim, a distração de remar realmente parecia estar a manter os seus pensamentos longe do estômago, por enquanto. Ah, eu podia habituar-me a isto. O que é que dizes, Peter? Duff levantou o nariz comprido para a brisa, semicerrando os olhos, enquanto desfrutava a novidade de ser levado, enquanto o outro remavam. Peter, que parecia uma mistura exótica de índio e africano, grunhiu em resposta, mas reclinou-se confortavelmente no banco ao lado de Duff, igualmente satisfeito. Usava apenas calças de tecido rústico manchadas, atadas na cintura, com um pedaço de corda suja de alcatrão, e estava tão queimado pelo sol que parecia um negro, exceto pelo longo cabelo preto que lhe caía sobre um dos ombros, decorado com pedaços de conchas e minúsculas estrelas do mar secas. Stephen Bonnet? Perguntou Jamie, amavelmente, puxando remos com força. Ah, ele. Duff fez uma expressão de quem teria preferido adiar este assunto indefinidamente, mas ao olhar para o rosto de Jamie, resignou-se ao inevitável. E o que deseja saber, então? O homenzinho arqueou os ombros cauteloso. Para começar, onde é que ele está? Disse Jamie, grunhindo um pouco com a força que fazia ao remar. Não faço a menor ideia, respondeu Duff rapidamente, parecendo mais feliz. Bem, e onde é que viu o patife pela última vez? Perguntou Jamie pacientemente. Duff e Peter entreolharam-se. Bem, começou Duff cautelosamente, com ver o senhor quer dizer quando foi a última vez que pus os olhos no capitão? O que mais é que ele quereria dizer, idiota? Perguntou Roger, grunhindo com uma remada para trás. Peter anuiu com a cabeça pensativamente. Obviamente a conceder-nos um ponto. E acotovelou Duff nas costelas. Ele estava numa taberna, em Roanoke, a comer uma empada de peixe cozida, disse Duff, rendendo-se, com ostras e pão ralado por cima, e uma grande caneca de cerveja preta, para ajudar a engolir. Pudim de melaço também. Tem um aguçado sentido de observação, Sr. Duff, disse Jamie. E como anda o seu sentido de tempo? Hã? Ah, sim, compreendi, senhor. Quando é que isto... 2 meses atrás, mais ou menos. Isso estava suficientemente perto para ver o que o homem estava a comer, observou Jamie com a voz suave. Então imagino que estava à mesa com ele. Não é assim? De que é que falaram? Duff pareceu ligeiramente embaraçado. Olhou para mim, depois para uma das gaivotas que voava em círculos. Sim, bem, da forma do rabo da empregada, na maior parte do tempo. Não creio que esse seja um tema de conversa que possa ocupar o decorrer de uma refeição. Mesmo que a rapariga fosse particularmente bem dotada, interpôs Roger. Ficaria surpreendido. De quanto se pode falar do rabo de uma mulher, rapaz? Assegurou-lhe Duff. Este era redondo como uma maçã e pesado como um pudim de fruta. Fazia um frio de rachar na taberna. E a ideia de ter aquela gorda e quente empadinha nas suas mãos, sem querer ofendê-la, madame, certamente, acrescentou apressadamente, tocando a ponta do chapéu na minha direção. Não me ofendi. Tranquilizei-o cordialmente. Sabe nadar, Sr. Duff? Perguntou Jamie, o tom de voz ainda de suave curiosidade. O quê? Duff pestanejou desconcertado. Eu, bem, não, ele não sabe, disse Roger alegremente. Ele disse-me. Duff lançou-lhe um olhar indignado de traição por cima da cabeça de Jamie. Bem, isso é que é lealdade, disse ele escandalizado. Que grande companheiro de navio você me saiu a trair-me dessa maneira. Devia ter vergonha. Jamie levantou os remos a gotejar para fora da água e Roger imitou-o. Devíamos estar talvez a uns 400 metros da praia e a água sob o nosso casco era de um verde suave e profundo, anunciando várias braças de profundidade até ao fundo. O barco oscilou suavemente, erguendo-se no seio de uma grande vaga, longa e vagarosa. Bonnet, disse Jamie, ainda educadamente, mas com um tom incisivo, inconfundível. Peter cruzou os braços e fechou os olhos, dando a entender que não tinha nada a ver com o assunto. Duff suspirou e olhou para Jamie com os olhos semicerrados. Sim, bem, é verdade. Não faço a menor ideia de onde o homem está. Quando o vi em Roanoke, ele tomava providências para trazer determinadas mercadorias. Se essa informação lhe for útil, acrescentou de forma um pouco descortês. Que mercadorias? Trazer para onde? E estava a ir para onde? Jamie apoiava-se nos seus remos parados, aparentemente descontraído. Entretanto, eu via alguma tensão nas linhas de seu corpo e ocorreu-me que, embora a sua atenção pudesse estar fixada no rosto de Duff, ele também estava, por necessidade, a observar o horizonte atrás de Duff, que subia e descia hipnoticamente à medida que as ondas erguiam a pireta e a deixavam cair repetidamente. Arcas de chá foi o que eu trouxe para ele, respondeu Duff cautelosamente. O resto, não sei. O resto? Santo Deus, homem! Todos os barcos nestas águas trazem para a costa todo o tipo de mercadorias ilegais e vocês não sabem mais do que isso? Os olhos de Peter abriram-se em duas pequenas fendas. Eu vi-os pousarem no rosto de Jamie com uma expressão de interesse. O vento mudara um pouco de direção e o cheiro de baleia morta decisivamente estava mais forte. Jamie respirou fundo devagar e soltou o ar outra vez um pouco mais rápido. Então você trouxe chá. De onde? De um navio? Sim. Duff observava Jamie também com crescente fascínio. Mexi-me nervosamente no banco estreito. Eu não conseguia dizer só de lhe ver a nuca, mas o mais provável era que Jamie estivesse a ficar verde. O Sparrow, continuou Duff, com os olhos fixos em Jamie, ele ancorou ao largo dos Banks e os barcos foram até lá. Carregámos o barco, entramos novamente pela Joe's Inlet, atracámos em Willie's Landing e passámos a mercadoria a um indivíduo de lá. Que indivíduo? O vento estava frio, mas eu via o suor a escorrer pela nuca de Jamie, molhando-lhe o colarinho da camisa e o linho entre os seus ombros. Duff não respondeu imediatamente. Um olhar especulativo vislumbrou-se nos seus olhos miúdos e profundos. Nem penses nisso, Duff, disse Roger serenamente, mas com bastante firmeza. Posso atingir-te com o remo de onde estou. Ouviste? Sério? Duff olhou pensativamente de Jamie para Roger e depois para mim. Sim, acho que consegue, mas a bem da discussão, considerando que você saiba nadar, Mackenzie, e mesmo que o Sr. Fraser se consiga manter à tona, não creio que a senhora tenha a mesma sorte, não é? Com as saias e as anáguas. Ele abanou a cabeça, contraindo os lábios finos em especulação, enquanto olhava para mim. Iria para o fundo como uma pedra. Peter moveu-se quase imperceptivelmente, puxando os pés para debaixo do corpo. Claire, disse Jamie. Vi-lhe os dedos fecharem-se com força à volta dos remos e ouvi o tom de tensão na sua voz. Suspirei e retirei a pistola de debaixo do casaco que tinha ao colo. Muito bem, disse eu. Em qual deles devo disparar? Os olhos de Peter arregalaram-se instantaneamente, tão esbugalhados que eu vi a branca dos olhos aparecer-lhe em toda a volta das pupilas negras. Ele olhou para a pistola, depois para Duff, depois diretamente para Jamie. Demos o chá a um homem chamado Butler, disse ele. Trabalha para o Sr. Lyon. Apontou para mim, depois para Duff. Dispare nele, sugeriu. Com o gelo, desta forma quebrado, foi preciso pouco tempo para os nossos dois passageiros confessarem o resto, fazendo apenas pausas momentâneas para Jamie vomitar pela borda do barco entre uma pergunta e outra. Era contrabando, como Duff havia sugerido, tão comum na região a ponto de se tornar uma prática comum de negócios. A maioria dos comerciantes e todos os pequenos barqueiros em Wilmington estavam envolvidos, assim como muitos na costa das Carolinas, a fim de evitar os atrozes impostos sobre mercadorias oficialmente importadas. Stephen Bonnet, no entanto, não era apenas um dos mais bem-sucedidos contrabandistas, mas também uma espécie de especialista. Parece que traz mercadorias por encomenda, disse Duff, entortando o pescoço para conseguir coçar melhor entre as omoplatas, e no que se pode chamar em grandes quantidades. Quanta? Os cotovelos de Jamie estavam apoiados sobre os joelhos, a cabeça afundada nas mãos. Parecia estar a ajudar. A sua voz soava firme. Duff franziu os lábios e se mirrou os olhos a fazer cálculos. Estávamos 6 na taberna, em Roanoke. 6 com barcos pequenos, quer dizer, que podiam navegar pelas enseadas. Se cada um de nós fosse buscar o máximo que poderíamos trazer, digamos, 50 arcas de chá ao todo, então ele traz uma carga dessas com que frequência? A cada 2 meses? Roger relaxara um pouco apoiando-se nos remos. Eu não. E lancei um olhar duro a Duff por cima da pistola para deixar isso bem claro. Com maior frequência do que isso, respondeu Duff, examinando-me com cautela. Não sei bem ao certo, mas a gente ouve falar, não é? Pelo que os outros barqueiros dizem, julgo que ele tem uma carga a chegar a cada 2 semanas na estação, algures na costa entre a Virgínia e Charleston. Roger resfolegou de surpresa perante esta informação e Jamie ergueu os olhos rapidamente das mãos. E a Marinha? Perguntou ele. A quem é que ele está a pagar? Essa era uma boa pergunta. Enquanto que barcos pequenos podiam escapar aos olhos da Marinha, a operação de Bonnet, evidentemente, envolvia quantidades enormes de contrabando, trazido em grandes navios. Seria difícil esconder algo nesta escala. E a resposta óbvia era que ele não estava a dar-se ao trabalho de esconder. Duff abanou a cabeça e encolheu os ombros. Não sei dizer, homem. Mas você não trabalha para o Bonnet desde fevereiro? Perguntei. Por que não? Duff e Peter entreolharam-se. Você só come escorpião do mar se estiver esfomeado, disse-me Peter. Não come isso se tiver coisa melhor. O quê? O homem é perigoso, Sassenach, traduziu Jamie secamente. Eles não gostam de lidar com ele, só se for necessário. Bem, veja, disse Duff, animando-se com o assunto. O Bonnet não é mau de lidar, desde que os seus interesses sejam os mesmos que os dele. Só que, se de repente não forem os mesmos... Peter passou solenemente o dedo pelo pescoço musculoso, anuindo com a cabeça. E ele nem sequer avisa, acrescentou Duff, anuindo com a cabeça também. No minuto são charutos e whisky. No minuto a seguir você está caído na serradura a respirar sangue e ainda feliz por estar a respirar. Mal feitio, é? Jamie passou a mão pelo rosto. Depois limpou a palma da mão suada na camisa. O linho colava-se-lhe úmido aos ombros, mas eu sabia que ele não ia tirar a camisa. Duff, Peter e Roger, os 3 fizeram um meneio com a cabeça ao mesmo tempo, diante da pergunta. Frio como gelo, disse Roger. E eu percebi uma leve tensão na sua voz. Mata qualquer um sem pestanejar, assegurou Duff a Jamie. Retalha-o como uma maldita baleia, acrescentou Peter prestativamente com um gesto com a mão na direção da ilha. A corrente levara-nos para perto da terra e eu vi a baleia como lhe sentia o cheiro. As aves marinhas giravam e gritavam numa grande nuvem sobre a carcaça em voo rasantes para arrancar bocados da carne. E uma pequena multidão de pessoas aglomerava-se ali perto, as mãos no nariz, obviamente segurando lenços e sachês. Nesse exato momento, o vento mudou de direção e uma rajada fétida de decomposição atingiu-nos como uma vaga. Tapei o nariz com a camisa de Roger e até Peter pareceu empalidecer. Santa Mãe de Deus, tenha piedade de mim, disse Jamie num sussurro. Eu? Oh, credo! Inclinou-se sobre a borda e vomitou várias vezes. Toquei em Roger na nádega com o dedo do pé. Rema, sugeri. Roger obedeceu alegremente com todo o empenho e em poucos minutos a quilha da pireta tocou na areia. Duff e Peter saltaram para puxar a embarcação até à praia. Depois, educadamente, ajudaram-me a sair do barco. Eu, evidentemente, já não tinha a pistola. Jamie pagou-lhes, depois cambaleou durante uma pequena distância pela praia e sentou-se repentinamente na areia, sob um pinheiro selvagem. Estava quase da mesma cor da baleia morta, cinzento pálido, com manchas brancas. Quero que esperemos pelo senhor para os levar de volta? Duff, a bolsa, agora saudavelmente gorda, pairava prestativamente por cima de Jamie. Não, disse Jamie, leve-os. Ele acenou fracamente para mim e Roger, depois fechou os olhos e engoliu com força. Quanto a mim, acho que vou regressar a nado.